talvez saiba que eu vou voltar. Agora não tô preparado pra amar. 23 anos na flor do esperma pra usar. Sabe, você faz bem pra mim. Tua presença me contém. Nós dois entrelaçar. Juntos não tem pra ninguém. Só no momento que eu tô. Impossível de negar. Prefiro terminar aqui do que você me ver trair. Grana pra juntar, pra te encontrar. Depois que eu fiz é 30. Muito pra viver, várias pra eu comer. Lembra de nós dois na fita. Seu retrato eu guardei no meu celular. Vou embora, mas saiba que eu vou voltar. Agora não tô preparado pra amar. 23 anos na flor do esperma pra usar. Grana pra juntar, pra te encontrar. Depois que eu fiz é 30. Muito pra viver, várias pra eu comer. Lembra de nós dois na fita. Eu vou embora, mas saiba que eu vou voltar. Oh yeah. Sabe, você faz bem pra mim. Tua presença me contém. Juntos não tem pra ninguém. Só no momento que eu tô. Impossível de negar. Prefiro terminar aqui do que você me ver trair. Grana pra juntar, pra te encontrar. Depois que eu fiz é 30. Muito pra viver, várias pra eu comer. Lembra de nós dois na fita.